Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomazotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Tiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Tiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Cristãos, vinde todos, venite, adoremos. Vinde, adoremos o Senhor. Como é que estão as suas preparações de advento? Advento, tempo de preparação. Eu tenho falado, vou insistir várias vezes, novena de Natal, nas casas, 9 famílias a serem evangelizadas. Espalhe a boa nova. Deus assume a nossa condição humana, menos o pecado. Eu estou com o site aberto antes de chamar a plataforma. O meu xará Reginaldo de Apucarana exatamente colocou o seguinte testemunho, pedido de oração. Eu estava envolvido em uma empresa que trabalho, que estava passando por dificuldades, já faz mais ou menos 2 anos. E com isso estava me preocupando e me deixando muito nervoso, com medo. Graças a Deus e muita paciência. E acompanhando suas orações, Deus abençoou, que agora tudo está tranquilo. Só Deus sabe o que passei com isso. Obrigado, Senhor, obrigado. Agradeço também a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Sem dúvida, porque o desemprego, principalmente nesse período de Natal, faz doer a alma, faz doer a família. E quando uma empresa quebra, os que mais sofrem são os empregados. Obrigado, Senhor. Um abraço ao povo de Apucarana, a Dom Celso Marchiori, bispo diocesano. Escute essa plataforma. Sou Rosimere Moreira de Paula Schultz, de Curitiba, Almirante Tamandaré. Um pouquinho mais alto. Oi, Padre Reginaldo. Venho com muita alegria te contar uma bênção recebida. Isso. O coração está transbordando de tanta alegria. Conta. Por ter recebido essa graça. Orei muito de todas as suas novenas, pedindo pelo meu filho Rafael, de 5 anos, que estava perdendo a audição. Já havia perdido 40%, Padre Reginaldo, quando fiz a primeira audiometria. Comecei a pedir por ele, nas novenas, e senti no meu coração alguma coisa que me dizia que eu tinha que fazer outra audiometria. E foi o que eu fiz. E Jesus Cristo é tão maravilhoso que fez com que voltasse a 20% da audição do meu filho, Padre Reginaldo. Sabe, nossa, e eu sei que Jesus vai fazer sua obra completa. E ele vai voltar a escutar, eu tenho certeza absoluta. Obrigada, Jesus, pela graça recebida. Obrigada. Tchau. Tchau. Deus abençoe você, filha. Deus a proteja com muita paz, muita saúde, viu? Fico feliz pela sua alegria e, de fato, é motivo de se regozijar no Senhor. Então, antes de eu ir para o Evangelho, vamos dizer: Jesus misericordioso, eu espero em vós. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Jesus, graças e bênçãos sobre mim e minha família. Jesus, graças e bênçãos sobre mim e minha família. Pela terceira vez, Jesus, graças e bênçãos sobre mim e minha família. Bíblia aberta, cartilha de oração. Preciso de uma palavra. De uma palavra que oriente a minha vida. Preciso de uma palavra e a palavra é de Jesus. Jesus tem palavra santa. Jesus tem palavra boa. É quando Jesus me fala que eu me torno mais pessoa. Jesus tem palavra santa. Palavra que traz a paz. Ouvindo a palavra dele a gente acerta muito. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a põe em prática, é semelhante a um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra esta casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra esta casa, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus vivia numa região árida. Construir a casa na areia era pedir para morrer, era pedir para ser destruída. Portanto, Jesus sabia muito bem o que significava rocha, sabia muito bem o que significava construir sobre a areia. E ele faz uma comparação maravilhosa: construir sua casa sobre a rocha. Construir sua casa sobre a areia. Uma pergunta para você. Tua família construiu sua casa onde? Teu casamento, tua vida pessoal, tua história. O que é que sustenta a tua vida? O que sustenta tua vida? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não basta ouvir o padre pelo rádio, tem que praticar. Não basta ir na missa, tem que viver o espírito da Eucaristia. Não basta se dizer católico, tem que ser discípulo. Não basta dizer, eu gosto de Jesus, tem que segui-lo. Eu quero ler para você um texto que eu estou vendo no site agora. Eu estava na minha casa, é de Rolim de Moura, a Fátima. Está no site agora. Eu estava em minha casa quando resolvi pela primeira vez ouvir seu programa. Estava fazendo almoço do dia, quando o Senhor dirigiu as palavras para mim. Eu estava deprimida, triste, chorando. Eu tinha depressão. Padre, eu senti que eu estava caindo de novo. Foi quando Deus tocou em mim. E o Senhor, no meio do programa, disse: ei, você que está aí fazendo almoço nesse momento, pegando nas panelas e está com depressão, levante a sua cabeça, enfrente esse medo. E foi a hora que eu me apropriei da graça. De sua filha espiritual, olha como ela termina: padre, a partir daquele dia, nunca mais passei por esse problema. Fátima de Rolim de Moura. Então, se apegue na misericórdia, no terço que nós rezamos e vamos dizer: santifica-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Levante a minha cabeça e, Divino Espírito Santo, vem em meu auxílio, vem em meu socorro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Jesus misericordioso, Jesus, na vossa infinita misericórdia, estende a tua mão, Senhor. Abençoe a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, santificai e protegei aqueles que mais precisam. Principalmente aqueles que por um erro, por uma distração, construíram a casa sobre a areia. Senhor, seja a única rocha firme a sustentá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.